Meu muito querido e excelente irmão, como hoje é domingo, só tarde recebi a tua bondosa carta e não posso dizer-te como desejo a expansão que ela me produziu. És uma alma extraordinária. Eu sou indigno de ti, acredita-o. Valho tanto como os demais. Não te iludas comigo. Os conselhos dedicados que me dás e que eu recebo com o maior reconhecimento, são a verdade. E é isso que eu já pensava, mas julgo que não me fiz compreender bem. A poesia que eu hoje te mando é a minha última maneira. Vês por ela que eu não desprezo de modo algum o coração, que quando desprezado não deixa brotar nenhuma obra de arte. Mas o que eu desejo é aliar ao lirismo, a ideia de justiça. Eu não sei a quem te referes quando me falas dos pérfidos. Eu aqui não me dou senão com dois ou três rapazes do comércio, bem amigos. O que eu hoje recebi de ti justificou-me sem necessidade e mais uma vez a grande lealdade da tua alma, diferente de todas que tenho observado. És um tigre amoroso. Perdoa-me que eu não sei o que digo. Mas aqui ninguém me quer mal, também é verdade. O junqueiro, de quem tanta gente diz mal, é um dos homens que me tratam com mais especial deferência, até quando fala de mim aos rapazes. Ele tem fama de desfrutador apesar disso, eu julgo sincero comigo, chegando a dispensar-me cavacos de uma grande intimidade que ele confessa raríssima para os outros. Os versos que te mando sugeriram-lhe umas frases que, se eu não fosse desconfiado, encher-me-iam de uma fatuidade intolerável. A mais ninguém escuto e sigo com plena confiança como a ti. Na fiança. Os outros entretêm-me no cavaco, têm bons ditos, conversam bem, fazem-me sorrir, que com verdade não tenho razão de queixa de nenhum e às vezes cismo na razão. Porque todo o mundo me trata bem. Ninguém me deve obséquios, ninguém me quer enganar e muitos me procuram e me penhoram de pequenas delicadezas que eu não sei pagar muitas vezes com igualdade. Isto superficialmente, que amigos íntimos, íntimos, só tenho um. És tu. Mas, pelo amor de Deus, não te expandas assim comigo que me fazes mal. Eu sinto remorsos e uma grande impossibilidade de retribuir a um coração tão singular como o teu. Eu sou frio, pausado, calculista. Como todas as organizações criadas neste meio comercial. E tu não és ardente, imaginoso, excessivo, isso leva a imensas decepções, a imensos desgostos. Não te fiz em mim, que sou igual a todo mundo, sendo tu, na vida prática, a única amizade real e verdadeira que se me tem dedicado. Beijo-te. Reconhecido. O teu Cesário Verde.